Em homenagem ao excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Ex-Alunos do Colégio do Amando, é o Sem Vergonha do Arnaldo de Freitas Braga, eu vou cantar o bolero que tem letra de minha autoria e música do professor Isoca. Chama-se Extremo Consolo. Da saudade.